Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Salmos de número 101, e versos 2 e 3. Com esse texto das Sagradas Escrituras, queremos mais uma vez cumprimentar a todos os amados ouvintes com a paz de Jesus Cristo e dizer que hoje, nessa quarta-feira, nós estamos nos preparando e logo mais, às 19 horas, já o templo estará aberto e às 19h30 estaremos dando início à nossa celebração da Ceia do Senhor. Vamos receber todos os companheiros, os irmãos que vêm do interior, as congregações da cidade. Então, hoje à noite, um grande momento aonde nós queremos estar reunidos com toda a amada Igreja do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, eu volto ao assunto que teve início ontem a respeito dos perigos. Eu não estou dizendo que não há dificuldade em falar um assunto desse, mas eu, como pastor, como ministro do Evangelho, eu preciso advertir a todos, inclusive os membros da igreja, como os amigos que se deixam também levar pelo ensino da palavra de Deus e por pautar aquilo que é bom, aquilo que é nutritivo, aquilo que edifica a família. Nós vivemos em dias de pouco diálogo e de pessoas fechadas, de adolescentes insubmissos. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas insubordinadas. E você tem que entender que é o momento que vivemos e muitas coisas que hoje acontecem dentro das escolas, dentro do convívio dos adolescentes, das crianças, essa forma de bullying que hoje nós estamos vendo aí, discriminações, isso não nasce no dia que a criança nasce. Já ela é trabalhada durante o seu viver. E como os pais, as mães têm que sair para o trabalho, muitas vezes as crianças, elas ficam no colo dessa grande babá que chama-se televisão. E muitas vezes as programações, eu tenho dito sempre em minhas pregações que não é o aparelho. Aparelho é um objeto que até ornamenta uma sala, tem tanta beleza, mas atrás dele, nas imagens, a programação, aquilo que é trazido para a tela. Nós, quando criança, não tínhamos a coragem de ver a mãe nem matar uma galinha, devido ao medo, ao espanto. Hoje, você junto com teus filhos, senta, você vê os assaltantes ao vivo, na hora, eles matarem pessoas, botarem fogo. E assim, assaltos na hora, o que que isso traz para dentro de uma criança? Vai deixando ele gelado, frio, não se tem mais nenhum pânico. Parece que até faz bem quando alguém sangra, porque a natureza humana, ela está se tornando animalesca. Os resultados negativos da exposição excessiva diante da televisão, são muitos. Será impossível eu relacionar. Portanto, já citei alguns e destacamos ainda mais outros. Um deles é o aumento da obesidade infantil. As crianças não brincam mais. Elas não têm mais o tempo de correrem como deveriam. E estão cada dia mais sedentárias. De acordo com dados apresentados pela Escola Paulista de Medicina, na primeira jornada de alimento e obesidade na infância e adolescência, no Brasil, amados ouvintes, 14% das crianças são obesas e 25% estão acima do peso. As empresas de alimentos infantis têm investido fortemente no marketing de produtos colocados à disposição das crianças. Uma vitrine atraente, repleta de guloseimas. Segundo os especialistas, os adultos são menos influenciados pela propaganda, cujo poder manipulador afeta profundamente as mentes infantis, aumentando o consumo de alimentos e nem sempre saudáveis. O excesso de exposição à mídia também contribui para o aumento de atividade sexual precoce e fora do casamento. A infância e a adolescência tornaram-se curtas e o número de adolescentes grávidas virou uma questão de saúde pública. Amados, realmente eu acredito que as imagens influenciam os comportamentos. A televisão é financiada por comerciais e a maioria usa comportamentos imitativos e convidativos à prática do erro. E há uma geração que está propensa a ser ludibriada e não tendo direito de pensar, ela é presa fácil disso que tem causado danos. E eu, mais uma vez, busco a palavra de Deus. Ensina o menino. É culpa tua, pai. É você, mãe. Muitas meninas e meninos que hoje estão na droga, estão na vida pregressa do vício, do crime, você falando com eles vão dizer a você: nós não tivemos infância, nós não tivemos colo, nós não tivemos um pai que orasse, que ensinasse como caminho para a casa de Deus. E hoje nós sabemos que nesta manhã, esse azorrague da palavra de Deus não é contra o aparelho em si, nem contra os meios de comunicações, mas é contra as montagens que estão sendo disseminadas e nós somos os consumidores. É nós que devemos colocar fim ao excesso, aquilo que nos prejudica. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, quando levanta minha voz diante dos céus, sabendo, Senhor, que no mundo espiritual há um combate terrível das obras dos infernos, para que essa boca se cale, para que não se fale sobre isso, mas Tu és o Deus que amou as crianças, Tu amou a família, Tu projetou os lares, e nós queremos, ó Deus, que o Espírito Santo ilumine a mente dos pais e das mães, dos responsáveis, dos avós, aqueles que ainda estão vivendo, acompanhando o crescimento dos seus netinhos, que eles possam ter um futuro feliz. Ó Deus, Tu sabes que o meu desejo é ver uma geração de jovens que possam sorrir, que não fiquem atrás das grades, que não fiquem presos às drogas. E nós estamos vendo uma geração dizimada. A nação está empobrecendo, Deus, porque o pecado está vitimando as nossas crianças no seu nascedouro. As águas que estão sendo tomadas estão poluídas. E eu estou aqui como um arauto Teu, ó Deus, intercedendo, porque há essa missão pastoral de orar, de clamar, de interceder. Deus, acorda os pais, as mães, as famílias, as autoridades para essas realidades, Senhor. Nós oramos e pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que tudo que Deus prometeu.